Obrigado, vocês são foda. Escolhi fazer rap não. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão? Os rima por ter talento. Eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Aí, tipo embaixador da rua. Só de ter o brilho no meu olho, os falsos já recuam. E os cordeiros em pele de louco, gritando que tá pronto. Eu vi lá de pegar o dinheiro igual puta, faz ponto aqui. Tem um confronto em si, me dá um desconto aí. Caminho nas calçadas sempre, nunca te vi. Enquanto os otários se acham, os valores se pedem. Sobra pra quem tem falta, se é isso pra mim não serve. Não, mano, não tô com os vermes panguando. Montando as trackers, os moleque tamo trampando. Pulando a lei, o bagulho eu sei. Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer humilde virar rei. Entenda desse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do Império Axante. Atabaques vão soar como tambores de guerra. Meu exército marcha pela rua de terra pra tirar a medalha dos canalhas sem hora boa. Triunfo mesmo pra nós, John, é o sorriso da coroa. Mas quer mulher sim, quer um team também. Quer ver todos os neguinhos lá vivendo bem. Só que aí pra mim a luta é. Não pra ser mais que alguém não, só sair da lama. Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama. Na minha cabeça não existe equívoco ameno. O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos. Eu fiz meu próprio caminho, meu caminho me fez. Não é qualquer dinheirinho que vai tirar a lucidez que eu carrego na mente, tio. Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro. Aê da pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista. Se é pela glória, uso meu truque, entendeu? Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu truco e aê! Milhares de olhares imploram socorro na esquina. No morro a fila anda, a caminho da guilhotina. Várias queimas de arquivo diária com a fome. Vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome. Eu vi com os próprios olhos a sujeira do jogo. Conclusão, muito buzo ainda vai pegar fogo. Aí todos maloqueiros têm em si motivação pra ser Adolf Hitler ou Gandhi. E se a maioria de nós partisse pro arrependo? A porra do congresso tava em chama faz tempo. Eu nasci junto à pobreza que enriquece o enredo. Eu cresci onde os moleque vira homem mais cedo. Com a mochila do aluno presente, tag com nome, garrafa de vinho nas costas dos neguinhos. Não vim pra trair minhas convicções em nome das ambições, arrebatar multidões ao diluir meus efões. Não, eu podia, e se eu fizesse vendia. Mas sou tudo aquilo que pensaram que ninguém seria. Se o rap se entregar, a favela vai ter o quê? Se um general fraquejar, o soldado vai ser o quê? Tem mais de mil moleque aí, querendo ser eu, imitando o que eu faço, tio. Se eu errar, fudeu. Ser MC e conseguir, se acabou do aço. No fim das contas, fazer rima é a parte mais fácil. Já escrevi rap com as atazanas, passeando em volta, tio. Roteira na telha, tremendo de frio. Quantos morreu assim no fim, quem viu? Meu! Sem se dar cama. Na pista pela vitória, pelo triunfo. Conquista se é pela glória. Uso meu truco e aê! Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, os humanos. E aí?